o Flávio 07. Ponto espera da 10, total 9911, pronto. Mantenho o ponto espera, total 9911. Mantenho o ponto espera, 9911. Reduzindo o 1709, azul 4298. Então, 3663, reduzindo a velocidade para 200 nós. Reduzindo 200 nós, reduzindo a 3. Salvador, TRIP 5217, poderia confirmar a altitude exata que está recebendo o TRIP 5217? TRIP 5217, nível de voo 140, confirme se está correto. Afirmativo, eu gostaria de saber se a senhora está recebendo exatamente o nível 140. 5297, eu recebo nível de voo 141. Ok, muito grato pela informação. Autorizado, backtrack e táxi para aerostar o Charlie India, tá agora. Igualmente. O total 9919, para informação, temos duas aeronaves na final da 10. Certo. Charlie 208. Sente azul 4298. 7 alinhar e manter a 10. Aguarde para a decolagem. Temos um Embraer 145 na curta final da 10. Certo. O 4298 está fazendo desvios? Afirmativo, só evitando um cúmulo na frente aqui, 4298. Tá, azul 4298. Vitoração agora para sequenciamento. Foi na proa 010, tem condições? Afirmativo. Foi na proa 010. Proa 010, azul 4298. Passaredo, tráfego encontra-se aproximadamente 2 milhas da cabeceira 10, o ajuste é 020. O Guardião 07 tem condições de taxiar a baixa altura pela pista 07? Mais. Reduzindo 150 nós, Colônia 05. Colônia 05, corrigindo 220 nós, está seguindo o tráfego com 200 nós de grade. 229, gente, voo 1905. Entendi. O Guardião 07 tem a decolagem autorizada da 17, o vento 140 graus 15 nós. Gente, tá. Solo, solo, 50, informação, Lima. 5826, sem identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050, QNH 020. Equipou 050, 1020, azul 4298, para interceptar o localizador, curva direita para 075, a costa estabilizada. Direita 075, reportará 4298. Passaredo 2223 no solo 12, libere a direita, 1219 o solo. Direita vai chamar 1219 o solo, passaredo 2223. 6 anos da EL, transição LEDA, após LEDA para o abrigo, 1208 e o transpondo 5476, obrigado. Porta pronto para o último, 621. 621. É 312, o vento é 140 graus, 16 dúzia nós, tá livre o pouso na 10. É, inclusive o pouso na 0813 na 10. O total 9911, observe o Airbus da Oceané, após o pouso do mesmo, está autorizado a alinhar e manter a 10. Certo, após o pouso do Oceané, o total 9911 não autorizado a alinhar e manter a 10. Colônia 605, reduz a velocidade para 200 nós. Ciente, já tá mantendo, com o nome 05. Sim. Tucano 3663, detonação para sequenciamento, curva direita para 230, limite ao localizador. 230, limite ao localizador, na 3663. Tucano 6312, no solo 13, direita 219. 219, bom dia. 35, limite ao localizador. Direita 235, limite ao lock, nome 05. Azul 298, reduz a velocidade para aproximação. Reduzido, azul 4298. 312, bom dia. É, 312, bom dia. E Alfa Juliette, portão no zero. Alfa Juliette, no zero, hoje é 3. Só para fazer o 216 na Alfa, antes da Juliette. Juliette, a moto no 4, para fazer 2223. É autorizado via Juliette, a moto no 4, 2. Não, negativo, possível. Estabilizado no lock. Nova Fatama, chame torre, 1-18-6. 8-6, obrigado, até já. Controle Salvador, muito bom dia, 3304, ascendente da Lima. Então, 3304, ascendente de identificação, autorizada a chegada bom, ofereça para nível de voo 060, QNH-1021. 060-1021, tá bom, então 3304. Colo 605, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, colo 605. TAM 3663, para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para o 1160, reposto estabilizado. 1-6-0, reposição estabilizada na 3-6-3. 1-6-0-5, curva esquerda, proa 2-1-0. Esquerda 2-1-0, Tal 9911, decolado ao 16, chame o controle 120.8. Controle 120.8, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, azul 4298, estabilizado no ILS, tal no zero. Bom dia, azul 4298, o senhor segue um caravan, é o número 2 para o pouso. O ajuste agora é 1021. O vento para o cheque é 140 graus com 159. Ciente, azul 4298. 9911. Corrigindo, 310, Ciente. Sinal é um dia, não, guarda 07. Guarda 07, livre frequência para coordenação. 07. Bravo Alfa Tango, qual a sua posição na final? Bravo Alfa Tango passou o Spencer. Ciente. Bravo Alfa Tango agora 4,5 milhas. Ciente. Tráfego já avistado. Tá livre o pouso na 1-0. O vento é 1-40 graus, 1-4 norte. Bravo Alfa Tango. Pouso da Liverpool 1-0, prova fatal. Esquerda 1-0 para o localizador, reportará estabilizado, voo 1-0-5, pode descer para 2000? Autorizado, voo 1-0-5. 1-0-5, segue para 2007. Sergência ou redução, bola 605. pelo 075 para 5000 web. Objeto 5826, após estado, desça para 2000 pés, após estabilizado no localizador. Após estado, está autorizado 2000, 5, 8, tudo assim. Localizador, já 3663. Já 3663, chame torre, 118.6. Obrigado, já. Com o 905, autorizado a final do procedimento LSX8. Autorizado, está interceptando o curso localizador, com o 905. Bravo Alfa Tango, solo aos 20, libera direita 1219, solo. Direita 1219, Bravo Alfa Tango. Solo, muito bom dia, Papa Romeu, Bravo Alfa Tango. Solta, Bravo Alfa Tango, fumando pátio de carga 43. Mesmo ativo, onde, mesma posição com o Mike Delta, ali mesmo pátio. Frente, frente pelo pátio 3, o Bravo Alfa Tango atenta ao finalizador. Frente, ficaria atento, tá. Ajuste agora 1021 e aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso, 3063. Gol no 605 estabilizado. Tem um ativo visual com tráfego à frente. 605, reduz a velocidade para aproximação, chame torre 118.6. Já está mantendo a mínima de aproximação, 18.6. Afirmativo. A gente vai chamar gol 9805. Então, gol 9805. Salvador, bom dia. O gol 9605 vai passar a duna, está embaixo travado no curso localizador. Gente, bom dia. O gol 9605, o número 2 para o pouso, segue na Airbus da TAM. O ajuste é 1021. 621, segue na nave da TAM, tá visual com a mesma aproximação, 1605. O azul 4298 no solo aos 21, chame o solo 1219. Solo 219, azul 4298. E o TAM 3663, pouso autorizado na 10, o vento é 140 graus, 159. Pouso autorizado, 10 na 3663. 4298, livrou. Azul 4298, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, azul 4298. TAM 3604, reduza para 2209 da velocidade. X04, cumpriu o controle? Negativo. Prossiga para o TAM 3604. TAM 3604, confirme sua velocidade. 250. Reduza para 200 nós da velocidade. Reduzirá para 200 nós, para 3304. 35217, reduz a velocidade para 200 nós. 200-5217. Está autorizado para 300, para 300. Jet 582, me autorizado a final do procedimento LSX-3, após ser utilizado no localizador. É, pode dar. Controle Salvador, bom dia, papapá, tem água contrada. Papá, Serra Golf Foxtrot, acende identificação, autorizada a chegada bom, desça para 4.000 pés, QNH 1021. Chegada bom, desça para 4.000, 1021, o Foxtrot, tem condições, setores para pouso na mina, 107. Gente, Papá, Papá, Serra Golf Foxtrot, o senhor irá cancelar as regras de voo e era próxima visual. mais próximo, vou falar. 7, aporte para mudança de regras de ar, desce até 4 mil pés. Bota na mais até 4 mil, vou falar. Oi, Salvador, bom dia, papai, eu vou dizer que está de bravo, passa a posição coral, sempre vai tomar sua mais. Ao meu Victor Charlie Bravo, acendo identificação. Pode voar, tudo fácil. Solicita a modificação de roda para o nosso nível 090, cara, para conseguir na chegada mais. Tata Romeu Victor Charlie Bravo. Está 2 milhas para coral, contato radar. Desça para nível de voo 090, seu plano foi modificado ao 1125, reporte para descida. Localizador 5826, 1826. Desça para 2 hotéis, autorizado a final ILS X3, reporte estabilizado no localizador. Atinge, mantém 4 mil, TAM 3304. TAM 3304, desça para 2 mil pés, autorizado a final ILS X-Ray, reporte estabilizado localizador. 2 mil pés, autorizado a final do ILS X-Ray, reportará no LOC, TAM 3304. Total 99, o nono, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. Chamar Recife 12685, alterna 12545, bom dia. Trip 5217, desça para 2 mil pés, Kenegal no 021, está seguindo o tráfego 12 horas e 7 milhas. Desce para 2 mil, no 021, para o Trip 5217, poderia confirmar a última informação? Trip 5217, está seguindo o tráfego 12 horas e 7 milhas. Ciente. Bom dia, Trip 5345, informação mais. 5217 está visual com o tráfego. Sente. 4. Recola a pista no zero, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Te considerando. Saída da El, Leda, após Leda, vou posição Eut. Controle 120.8, aciona 5503, trip 5345. Trip 5345, autorizado Vitória 380, decola no zero, curva direita da Eulinda Eudes, 1208 e na reponda 5503. Correto, reporta para os 5345, TAM 3663, aguarda a companhia finalizar o puxa, topado 3, após autorizado ingresso, Juliette, portão 5. Após o pôr 09, te ingressa no 5. Obrigado. Alô, Salvador. Bom dia, bom nome é 05, livrou. 05, bom dia, taxi Alfa. Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 03, bom nome é 05. TAM 3304 estabilizado. Estabilizou, TAM 3304. TAM 3304, que eu chame torre 1186. 186, 3304. Torre Salvador, bom dia, TAM 3304, estabilizado no final ILS X-Ray. A 2,5 milhas do Índia Serra. Cliente, TAM 3304, ajuste a 1021. Aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização, tá 3304. 3527 está autorizado o ILS? Autorizado, 5217, reposto estabilizado, localizador. Ciente. Objeto 5826 no solo aos 29, libere a direita e chame o solo 1219. Muito suave, vai calar. 14 horas. O TAN 3179 sai de passagem a Boeing, criação do Pátio da Juliette, após segue. Índia, ponte perdão no 02-862 e Kenegal no 021. Copiado, após passagem do Boeing, pátio Índia até o ponte perdão no 0-386 no 021, 3179. Solo, Salvador, 5826 livrou, né? Web 5826, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 5826. Salve, Salvador, bom dia. Passadeiro 2226, remota 1-4. Informação é a Mike para a vitória de conquista nível 260, está pronto para cópia. Passadeiro 2223, vitória da conquista 260, decola pista no zero, curva direita, sai da Arbor, eleva, após direto, controle 120.8, aciona 5505. Tá autorizado para a vitória de conquista nível 260, decola da pista 1-0 com curva direita na saída Arbor, transição Elefa, o controle 120.8-5505 no transponder, passagem 2223. Fijamento correto, porta puxa, passagem 2223. Solo Salvador, Oxané 6211, pushback acionamento no 02. Vitor Tele Bravo, desça para nível de voo 050, que é negar no 021. No 021, né? Busque para 050, Vitor Tele Bravo. Boa Azul. É, Boa, que está no Travesso 5, liberar o pátio via Índia, inicia o push, aponta táxi. Ok. Passando externo. Gente, bom dia, 35217, o ajuste é 1021, aguarde autorização de pouso. Ciente, o 5217. 02, o Web 5826. Ok, vai bater aqui, certo? E o Salvador 3345, foguete 9, 345 autorizado, puxa, reportável. Postar ataque 345. 3, 0, 1. Salvador, bom dia, 3179, ponte perdão no 0, pronto para decolagem. Ok, o TAN 3179, mantenha o ponto de espera. Mantendo. Salvador, muito bom dia, eu tô 3304, Lisona, tô escutando. TAN 3304, táxi Alfa, porta antes da Juliette. 120 graus, 10 norte. Livre pouso, 5217. Salvador, TAN 3859, 19-8. Papá, Romeu, Charles, Foxtrot, Juliette, acendo identificação. Salvador, 3859 da TAN. Para a pista 1, certo? Charles, Foxtrot, Juliette. 66 milhas, sudoeste de Salvador, contato radar, ajuste aos corredores visuais, reporte para descida. Lima Romeo Charlie Foxtrot Juliette, desça para nível de voo 050 na proa de Mari. Seu plano foi modificado aos 1134. 10. Ali mantém 10, 3179. TAM 3859, acione identificação, autorizada a chegada a Bonfim, desça para 4 mil pés. QNH 1021. Identificou 4.021, perdeu contato com o centro e tentou contato com esse controle 1935, 198, ok? Afirmativa, quando o senhor aciona a identificação, o centro fica ciente que o senhor me chamou. Ótimo, obrigado. Google Fox, cancelamento, segue visual para mexer no centro. Para lá, para Serra Gufa, que só o senhor irá manter a está ou o senhor irá aproximar para a rotatória? 219-5217. Pode participar? Pode ser, exatamente. Então, vizinha, se encontrar na rotatória, eu já vou dar por fora. Tá, 3179. Iniciou a linha e decola na 103179. Bom dia, Alfa, reportante da Juliette. Bom dia, reportante da Juliette, 5217. Juliette, 3304. Juliette, portão 04, siga na nossa frente inicial, táxi 3304. Juliette, portão 04, siga na objeto à frente da 3304. Salvador da Fusão 345, protáxi com 77 a bordo, 3 horas, alterna com... Autorizado, táxi, Fátima, Uno, Índia e Alfa. Espero que eu não me engano, 2-6-2-3-1-0-2-1. Confirmando, a aeronave solicitou o táxi para o Tripsico 345. Afirma, 345. Tripsico 345, reporta através do 612. Autorizado, via Fátima, Índia e Alfa, vai reportar através da 612, o Tripsico 345. Solo Chanel 6211 acionado com 115 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Guarulhos, está pronto o táxi. Chanel 6211 autorizado, táxi Índia, ponto de espera 90, torre 2612, Kenigão 9021. Livre, táxi direita, ponto de espera 286, obrigado, bom dia. Vai passar através do 625. 345, segue passagem ao aeroporto da TAM, que vai ingressar para o portão 04. Após o mesmo, taxi a Índia, ponte espera está no 02, 1862, que legal no 021. Gente, após a passagem do aeroporto, segue via Índia, ponte espera no 02, 1865, 345. TAM 3179, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340. Após 2000 pés, está autorizado vai direto Leda, após Leda Bridge. Ok, do 340 passando 2000 pés, direto Leda, depois Bridge, TAM 3179, muito obrigado. Pita Charlie Bravo, vou direto Duna. Direto Duna, Charlie Bravo. 5217. Ela é o meu 37.